Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 21 de novembro de 2015, tema, Reencarnação. Com Raimunda Lopes. A todos nós, encarnados e desencarnados, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre. É sempre uma alegria muito grande retornar a esta casa, rever amigos queridos, que só nessas oportunidades a gente se encontra. E para falar de um tema tão importante para nós, que é a reencarnação. Tema esse que não poderia ser mais apropriado, uma vez que neste mês, no dia 2, se comemora, né, segundo a tradição católica e de algumas outras religiões, o dia de finados, dia em que as pessoas oram pelos seus entes queridos que foram, né, fazem visita aos cemitérios, limpa o túmulo dos seus e leva flores. É um dia muito bonito e até festivo, muito triste para outros que chega ali, se debruça em cima daquele túmulo e chora como se estivesse perdendo aquela pessoa naquele momento. Nós espíritas, a gente não tem nada contra a quem vai ao cemitério prestar culto aos seus, mas também a gente não faz muita questão de ir embora se tiver alguém. Nós tivermos no meio dos nossos familiares e eles têm esta crença, a gente vai. E chega lá, a gente faz a nossa prece, a nossa maneira. Porque essas pessoas que vão, que têm essa tradição que vem desde a Idade Média, eles têm essa suposição de que aqueles entes estão ali, naquele local. E nós, enquanto espíritas, a doutrina nos orienta que eles não estão ali. Às vezes, algum deles pode até ter permissão de ir de encontro com os seus naquele local, naquele momento, mas essas orações que são feitas ali, elas podem ser feitas em qualquer lugar, não necessariamente no cemitério. E outras religiões, elas não vão ao cemitério, não oram pelos seus mortos. A maioria das religiões protestantes, ela age dessa forma. Eu conversei com uma esta semana, ela falou assim: não, a gente não ora porque a Bíblia diz que os mortos estão mortos e eles estão no sono eterno. Não adianta orar, falar nada para eles, nem até mesmo blasfemar, falar mal, porque o que for feito, eles não vão ouvir. Isso é uma denominação protestante que tem esse pensamento. Tem uma outra, a propósito, esse final de semana, o último, eu recebi na minha casa um casal, cuja esposa eu não conhecia ainda, o esposo é budista e ela é protestante de uma crença bastante conservadora, né, e até um tanto com princípios arcaicos. Por exemplo, uma mulher não pode ocupar uma tribuna na congregação deles. E falamos de religião, que eu sou espírita, e aí começamos a trocar ideia, e ela falou que a crença dela é pautada na ressurreição. E tudo bem, respeitei, continuamos o papo, e ela começou a me falar, eu falei de desencarnar, ela falou assim: ah, eu já desencarnei várias vezes. Aí eu perguntei: como assim? Ela não acredita em reencarnação, ou melhor, ela não tem a certeza da reencarnação. Aí ela falou assim: há 23 anos atrás, quando eu fui dar luz ao meu segundo filho, eu tive complicações no parto. E lá num determinado momento, eu saí do corpo, fiquei do lado do médico, fiquei observando todos os procedimentos que ali estavam sendo feitos. Estava apavorada, eu via um túnel, eu via aquele foco, aquele túnel branco. Mas eu estava esperando que algo acontecesse para eu voltar para o corpo. Aí o médico desanimou e falou assim: Não tem mais jeito, perdemos. Aí eu me apavorei. E eu falei, não, eu estou aqui. Aí eu falava para o médico, eu estou aqui. Chegava para o meu esposo, aí ele foi e chamou meu esposo. E eu falava, amor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu não posso ir. E doutor, eu não posso ir, eu tenho um filho, eu tenho uma filha para cuidar, mais um recém-nascido. Eu não posso ir. Diz ela que naquele desespero, e todo mundo chorando, desesperado. E ela também muito desesperada. Aí o médico saiu para fazer, né, os procedimentos normais, né? Redigiu o atestado, e ela, sem saber o que fazer, ela disse que se jogou em cima do corpo. Aí estava só a enfermeira terminando de arrumar as coisas para levar, né, para o local onde leva as pessoas que acabam de falecer. Aí diz ela que nisso ela abre o olho. Aí diz ela que quase que morre de verdade com o susto que a enfermeira levou. Aí a enfermeira começou a gritar e correu, chamou o médico. Aí o médico veio, que é isso? Aí ela falou, eu estava vendo o que você estava falando, você não me ouvia, eu falava. Aí tudo bem, teve muitas outras coisas que não tem nem espaço aqui para falar. E ela contando aquele relato, e eu muito interessada em tudo que ela falava, porque tudo isso que ela falou são coisas que eu leio, que eu vejo no filme, mas nunca ninguém assim para me falar. Eu vivi isso, e ela achou que eu estava desacreditando. Falou assim, ó, você pode acreditar que foi verdade? Eu falei, eu não estou desacreditando, eu estou simplesmente impressionada com o seu relato. Aí eu falei, aí me veio na mente, eu falei assim, mas diante de tudo que você viveu, você ainda acha que o corpo, a pessoa quando morre, vai ficar num sono eterno esperando a vinda de Jesus, do Salvador, no juízo final para levantar? Aí ela, pasme, né? Tão surpreendente ou tão impressionante quanto o relato dela foi a resposta que ela me deu. Ela falou assim, não, é porque o espírito volta a Deus, que foi quem o criou. E a alma fica com o corpo debaixo da terra. Eu falei, então tem dois seres inteligentes? Ela, é. Não é assim que vocês pensam, não? Eu falei, não, não é assim. Então, aí a gente vê que mesmo essa ideia que eles têm, né, de vai morrer, que vai ficar... Aí eu cheguei para ela e falei assim, essa confusão que teve na sua cabeça, querendo voltar para o corpo e sem poder, é normalmente o que acontece, é o que a gente lê nos livros, com as pessoas que pensam como você, que vai dormir e de repente se ver vivo, se ver fora do corpo. Eu estou vivo e ninguém interage comigo. Então, essa confusão é mais ou menos isso. Mas ela ficou meio assim, ela conhece um pouco, né? Já ouviu falar, ela tem um médico que é espírita e sempre comenta algo com ela. Mas aí a gente percebe, né, o quanto que as pessoas, mesmo dentro da crença da ressurreição, quantas divisões existem, né? É a mesma coisa da reencarnação. Tem muitos, por exemplo, os budistas, eles acreditam na reencarnação. O Islã também. E várias outras crenças, né? Os hindus. Só que eles imaginam a reencarnação, entendem a reencarnação de forma muito diferente do que nós a entendemos. Bom, esse estudo que eu trouxe para nós refletirmos hoje, ele é tirado do livro Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. É um livro fininho, mas bastante interessante. Foi o primeiro livro que eu li, espírita, ganhei de presente do meu irmão. E lá, eu lendo aquele livro, eu já tinha assistido umas 3 ou 4 palestras. Eu falei assim, se um dia eu for fazer uma palestra, eu vou fazer esse tema. Então, portanto, essa foi a minha primeira palestra que eu preparei há 2 anos e meio atrás. Então, vamos ao texto. Ah, deixa eu usar a canetinha aqui, coisa chique. Aí o Eliseu começa dessa forma. Algumas pessoas pensam que a reencarnação foi inventada pelo codificador, quando, na verdade, a ideia da reencarnação não é uma coisa recente. Trata-se de uma crença muito antiga. E, realmente, a crença na reencarnação, esse entendimento, né, de reencarnação, ela é muito antiga. Tão antiga que não se pode precisar. Os livros mais antigos do mundo falam de reencarnação, como o Wing na China, o livro mais volumoso do mundo, que também é da China, ele tem um relato de reencarnação, e vários... Tem-se uma ideia de que a reencarnação ela foi realmente concebida, a princípio, na Índia, depois levada para o Egito. E conta a história que Pitágoras, o pai da matemática, quando ele já não tinha mais nada que inventar nos números, ele começou a observar com um olhar mais atento a humanidade. E ele percebe que as pessoas, de alguma forma, sofriam. Que havia sofrimento no ser humano. Quem não sofria de um mal físico, sofria de um mal moral. Quem não sofria na própria pele, sofria na pele de algum parente, de um amigo, mas que sofria. E ele ficava perdido naqueles pensamentos, que mensagem que estava inserida no sofrimento. E aí ele fica sabendo da teoria da transmigração das almas, que estava sendo difundida no Egito. E ele viaja para o Egito. Chega lá, ele conhece a teoria da transmigração das almas, gosta muito, e fica um tempo e volta para a Grécia. Aí cá ele teve uma ideia. Começou a disseminar a teoria da transmigração das almas, só que ele fez uma modificação. Ele começou a falar que a alma, que o espírito, né, no caso a alma, vivia num corpo, quando aquele corpo perecia, ela voltava ao espaço e depois reabitava em outro corpo. Mas como a população da Grécia eram povos muito briguentos, muito, muito violentos, né, muito belicosos, aí ele fez essa modificação, em que sentido? Aí ele diz, agora, se o homem for um homem muito brigão, que gosta, que mata fácil, que é muito violento, quando ele retornar à Terra, ele não retorna mais no corpo de um homem. Ele vai retornar no corpo de um lobo, de um leão, de um crocodilo, de um animal feroz qualquer. E a mulher, quando ela desencarna, se ela teve uma vida pautada na sedução, muito assexuada, né? Muito sedutora, muito... Então, essa alma, quando sai deste corpo, ao voltar à carne, ela não volta mais como uma mulher, e sim como uma serpente. E aí, ele dá o nome de metempsicose. Então, já que ele modificou os conceitos da transmigração da alma, ele também modificou o nome, metempsicose. E essa teoria ficou por um tempo, até que surgiu um outro cientista, eu não vou dizer o nome porque não há um censo quanto ao nome, um lugar diz que nome, outro diz outro, então eu prefiro não falar, que derruba essa teoria, dizendo que um espírito, uma vez que ele atingiu um grau de elevação, ele não retorna mais. Pode até estagnar, mas não retroagir. É o que a gente entende também. Então, aqui, né, ressaltando o que o Rigonati escreveu, então, é uma crença muito antiga, né? Então, não tem como precisar quando foi que ela surgiu. Então, cuja origem não sabemos ao certo como foi adquirida, se por meio de uma revelação ou por uma intuição, não sabemos. O que se sabe é que uma ideia não atravessa séculos e nem consegue se impor a inteligências elitizadas dentro dos cientistas se não fosse verdadeira. Por que Eliseu Rionati coloca dessa forma? Porque quando o Livro dos Espíritos foi publicado, o Kardec enfrentou muitos conflitos. Ele teve muitos conflitos por causa disso, ou melhor, muita resistência. Então, os cientistas começaram a se debruçar, a pesquisar, a fazer horrores tentando derrubar a ideia de Kardec da reencarnação. Porque Kardec não inventou a reencarnação, como muitos pensam, né? Fala lá no começo do texto, realmente ele não inventou. Mas a palavra reencarnação, isso sim, foi ele quem inventou. Porque a palavra reencarnação significa ação de reentrar na carne. Então, essa palavra foi criada por Kardec, provavelmente, né, inspirado pela espiritualidade. Então é por isso que o Eliseu coloca, né, que não atravessaria séculos, teria caído com uma mente psicose, né, e não se conseguiria se impor dentre os cientistas, né, da mais alta categoria, e que não conseguiram derrubar até hoje. Na Bíblia nós temos várias citações sobre a reencarnação. No livro de Jó, capítulo 8, versículo de 8 a 10, quando o amigo tenta consolá-lo, né, então ele fala, no sofrimento de Jó ele recebe três amigos. Na fala de um desses amigos, ele fala assim, consulta os antepassados, observa a vida dos teus antepassados, é mais ou menos assim, são muita coisa, não dava para colocar. Aí ele fala assim, nós somos o ignorante, nós somos uns ignorantes das coisas do ontem. Então, essas coisas do ontem que ele se refere, não estaria se referindo a 24 horas atrás, e sim a vidas, né, pretérita. Mateus 16, 27, quando Jesus fala, né, e então o Filho do Homem voltará e recompensará com seus anjos, né, e recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, isso aqui é porque a cada um segundo, ou seja, ninguém vai pagar pelo erro de ninguém, a cada um segundo as suas obras. Que existia, né, e ainda existe, até no catolicismo mesmo, doutrina que eu participei até muito pouco tempo atrás, que os erros dos nossos antepassados a gente paga. Eu tenho um amigo que ele tem um filho com problema e eles acham que a esquizofrenia daquele garoto é erros dos seus bisavós, triavós, coisa do tipo. Porque as novas gerações pagam erro das gerações passadas. Já pensou que coisa mais injusta que seria isso? Então, nessa passagem, Jesus fala, cada um segundo suas obras. Então, mais uma vez, se refere à reencarnação. Em Mateus capítulo 17, versículo 11, onde Jesus afirma que João Batista é o Elias que deveria voltar. Essa passagem é muito interessante, porque quando Mateus relata essa passagem, ele fala assim, quando termina, né, o episódio da transfiguração no monte, o discípulo pergunta, Senhor, por que que os fariseus dizem que Elias deveria voltar antes do Cristo? E ele responde, é verdade que Elias deveria voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já voltou e eles não o reconheceram. Fizeram tanto quanto quiseram, como irá fazer sofrer o Filho do Homem. E aí, palavras de Mateus. Os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Que João Batista foi o Elias. Então aqui mais uma vez fica claro a reencarnação, porque Elias viveu num tempo longínquo, né? João Batista, todo mundo sabe, né, que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias a chegada, que Isabel estava esperando um neném, ele não acredita, o anjo deixa ele mudo. Então se tem o relato de João Batista pequeno, então como que João Batista poderia ser a ressurreição de Elias? Não tem como. E sim, a reencarnação de Elias. João 3:1, e versículos seguintes, né, diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele afirma que para ver o reino dos céus tem que nascer de novo. E também em João 9:2, naquele episódio do cego de nascença, né, quando o discípulo pergunta, Senhor, quem pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele viesse dessa forma? Mais uma vez ele remete à reencarnação. Embora o homem não iria pagar pelo erro dos seus pais, mas se ele pergunta quem pecou, que se vem alguém com uma deficiência nessa vida, porque ele está espiando coisas pretéritas. E aí Jesus fala, nem ele nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Ou seja, ele era um dos espíritos que reencarnou, né, no tempo de Jesus, para ajudar Jesus na sua missão. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? E a espiritualidade responde, na justiça de Deus e na revelação, e na revelação, pois incessantemente repetimos: um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E a espiritualidade continua. Não diz a razão que é injusto privar para sempre da felicidade aqueles de quem não dependeu o seu melhoramento? Não são filhos de Deus todos os homens? Aí ele completa: só entre os egoístas existe o ódio implacável e o castigo sem remissão. Então aqui ele fala: não é justo privar para sempre da felicidade aquele de quem não dependeu o seu melhoramento. Então vamos dar um exemplozinho aqui rápido, né? Nasceu Joana numa favela e nasceu Daiane numa classe nobre. Daiane tem uma vida equilibrada, tem uma família abastada, que cuida, que lhe dá toda a orientação, toda a educação. Ela tem uma religião, ela segue os princípios de algo. Daiane cresce, se casa, tem filhos, tem uma vida próspera, encaminha seus filhos da mesma forma como ela foi encaminhada. E Joana também, embora ela não tinha uma família estruturada, o que acontece? Ela via seu pai chegar de madrugada, bater na sua mãe, ela ter que correr com seus irmãos, aí ela se casa, não foi diferente. Então ela não tem amor, ninguém ensinou para ela que era necessário perdoar, que precisava se praticar o amor, e ela cresceu revoltada. E de repente ela desencarna com toda essa bagagem negativa. E Daiane também desencarna com toda a sua bagagem positiva. Aí Daiane vai para o paraíso e Joana vai para o inferno. Que justiça haveria nisso aí? Muito pelo contrário. Não tem justiça nenhuma. Uma injustiça tremenda se a nossa condição de melhoramento começasse na concepção e terminasse quando nós fechássemos os olhos físicos. Então é isso que a espiritualidade fala aqui na questão 175. Não é justo privar para sempre da felicidade aqueles de quem não dependeu o seu melhoramento. Então, ela vai ter uma outra oportunidade, embora ela não vai se exibir de pagar pelo que fez, porque ela não teve nenhuma orientação, mas tem a centelha divina dentro de cada um de nós e a voz da espiritualidade amiga que sempre nos fala ao coração. Por mais difícil que sejam nossas vidas, se levarmos uma vida em oração, a gente consegue vencer com resignação, coisa que Joana não fez, mas nem por isso ela vai ser jogada ao castigo eterno. Aqui são palavras de Kardec. Kardec fala assim: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens em estado moral inferior, pois nos oferece os meios de resgatarmos os erros por novas provações. E ele fala assim: a razão nula indica e os espíritos nos a ensinam. Então, o que é a razão nula indica? A razão é tudo que a gente vê, né? É as crianças prodígio. Você vê crianças aí, como aquela menina lá em Nova York, com 4 anos já pintava quadros impressionantes. Ela, aos 12 anos, os quadros dela já são um dos mais caros da atualidade, né? Então, ela fala que ela sonha com um anjo e aquele anjo leva ela e fala o que ela tem que fazer e ela faz. É aquele garoto que com 13 anos já tem mestrado em medicina. É aquele outro que, mais ou menos na mesma idade, já tem doutorado em matemática. Então, isso são a razão, né? Tudo que a gente vê. É aquela criança que nasce, um pai tem 2, 3 filhos perfeitos, de repente nasce um que não fala, que não anda, que não pode comer com a sua própria mão. Então, de onde veio isso? Eu tenho um sobrinho dessa forma. Antes da mãe dele ser simpatizante da doutrina, eu perguntava para ela assim, eu brincava com ele e falava: o que você fez, meu filho, para vir desse jeito? Ela falava: meu filho não fez nada, não sei o quê. Aí a gente brincava, hoje ela já compreende. E eu perguntava para ela: se você tivesse que escolher um dos 3, qual que você deixaria para vir dessa forma? Ele mesmo ou um dos outros 2? Ah, se eu pudesse escolher, eu não colocaria nenhum. Falei: ah, gostei da sua resposta. E você, que é cheia de imperfeição, pensa dessa forma? Imagine Deus. que é pura bondade. Aí ela parava para pensar, não sabia o que me responder. Então é isso que Kardec fala, né? A razão nula indica e os espíritos nos ensinam. Na questão 167, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? A espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Se não tivesse isto, realmente não haveria justiça. Então, voltando ao texto, né, do Eliseu: nós chegamos à Terra investidos de muitas responsabilidades e com um programa definido a cumprir. Cada um de nós temos, quando a gente reencarna, quando ela não é compulsória, porque se for compulsória é porque a situação está caótica, né? Mas normalmente, quando a gente vai reencarnar, tem um programa, a gente tem metas a cumprir aqui. Tudo na vida hoje tem metas, né? Da reencarnação não é diferente. Algum de vocês aqui já leram o livro Getúlio em Dois Mundos? Olha, é um livro muito interessante. Se vocês tiver como, e aqui na biblioteca eu sei que tem, vocês pegam e vocês observam o plano que Getúlio tinha a cumprir quando ele reencarnou. E ali a gente percebe aquela equipe que estava com ele, quem foi aquelas pessoas em outra encarnação, quem foi Carlos Lacerda. Que Carlos Lacerda, ele tinha um ódio implacável de Getúlio. Ele saía do ideal político, do campo das ideias, e passava para o pessoal. Leiam livros que você vai descobrir quem foi Carlos Lacerda em uma outra encarnação junto com Getúlio. E Getúlio, quando é mostrado para ele tudo que foi planejado e que ele não cumpriu, ele fez muitas coisas boas, mas poderia ter feito muito mais. Nem o suicídio, até o suicídio dele ele fez de forma arrogante. Até ali ele vacilou. Então, assim, aí a gente percebe o que o Rigonati coloca aqui, né? Então nós chegamos com investido de muitas responsabilidades e com um programa definido para cumprir. Então, ao contrário do que muitos pensam, não estamos aqui em gozo de férias nem para viver ao sabor do nosso bel prazer, né? Embora muita gente ache que esteja aqui a passeio, né? A Terra não é um parque de diversões, e sim um canteiro de obras. E como tal, temos que arregaçar as mangas, né? E trabalhar para o nosso melhoramento, né? E como conseguiremos esse melhoramento? Os meios para galgar os degraus desse melhoramento são basicamente esses três: o aprendizado, a reparação, elevação ou evolução espiritual. O aprendizado. A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para desenvolvermos as nossas qualidades morais. É difícil competir com a chuva, hein? Então, pelas várias reencarnações que temos, vamos educando os nossos sentimentos, né? E a base da educação é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais fácil do mundo, desde que tudo esteja bem. Se tudo está bem, nossa, Senhor, meu Deus, graças a Deus, foi Deus que me deu. Agora, cai tudo. Entra na pele de Jó. Que aí fica difícil amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo a si mesmo. Essa então, porque, e principalmente aqueles próximos, que é tão próximos que fura, que machuca, parece uma pedrinha, aquela que a gente pisa e, né? Aí é difícil, né? Mas vamos correr que o tempo tá passando. Então, deriva-se dele todos os outros preceitos educativos. Ou seja, se nós conseguirmos isso aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, precisamos fazer mais nada. O difícil é conseguir, mas se conseguirmos, beleza. O aprendizado nos dá a oportunidade de instruir nosso espírito enchendo de sabedoria. E tal qual aos alunos de uma escola comum, cabe a nós aprender as lições e passar de ano, ou simplesmente não estudar e repetir de ano, voltar com o mesmo embreminha, né, da segunda série, várias vezes. Então, cada reencarnação nossa, é como um ano letivo, até que um dia atingiremos um alto grau evolutivo que nos permita entrar em escolas mais avançadas, ou seja, né, colônias mais evoluídas. A reparação também é coisa muito simples, muito fácil. Se praticarmos o mal, teremos que arcar com as consequências do mal que tivermos praticado, né? E assim a reencarnação funciona como um corretivo para o espírito rebelde. Aquilo que tivermos feito os outros sofrerem, da mesma forma iremos sofrer na próxima ou nas próximas reencarnações. Contudo, a reencarnação não é um elemento punitivo apenas. É também edificante, pois nas nossas encarnações sucessivas, nos coloca em íntimo contato com aqueles a quem causamos males e infelicidades para que possamos dar a justa reparação. Então, daqui é outro ponto, né, onde a justiça de Deus se coloca mais uma vez para nós. Porque muitas vezes, né, aquele inimigo nosso de uma encarnação passada é o nosso irmão, às vezes nosso pai, às vezes nosso filho, como, né, na obra de André Luiz, né, Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Quem era Segismundo? Amante de Raquel, que matou Adelino em uma outra vida. E de repente ele vem como filho desse casal, e aquele ódio de outrora, né, quando eles desencarnaram novamente, com certeza já era o amor de pai e filho que reinava. Então, a reencarnação não é apenas punição, e sim porque a gente observa, né? Jesus fala lá em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E André Luiz, no livro Nosso Lar, no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala assim: buscai a verdade antes que ela vos surpreenda. Então, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. André Luiz fala: buscai a verdade antes que ela vos surpreenda. Ou seja, né, aquilo que a minha amiga me falou, né, que ela vai ficar a alma, vai o espírito para lá, a alma para cá, junto com o corpo. É essa verdade que ele fala para nós buscarmos antes que ela nos surpreenda. Porque como ela ficou ali naquele momento, que não era o momento dela desencarnar, então as pessoas que desencarnam sem o conhecimento dessas verdades vai ficar como ela ficou e muito mais, porque ela voltou. E se a pessoa não volta mais, ela vai ficar perturbada, como a gente lê em várias obras, né, essa situação. Então a elevação ou evolução espiritual, a elevação se dá na medida que vamos avançando na educação moral, adquirimos assim sabedoria e evolução espiritual. Ao mesmo passo, iremos elevando-nos a planos superiores do universo, isto é, ingressando, né, nas esferas mais elevadas. A nossa elevação é uma consequência, né, do melhoramento dos nossos sentimentos. À medida que nós nos elevarmos, que burilarmos os nossos sentimentos, né, a gente for benévolo, for caridosos, for compreensivos, trabalhar em nós o dom da compreensão, da aceitação, aceitar as pessoas como elas são. Então, tudo isso é parte do aprendizado que conseguimos adquirir, né? Se não conseguimos ainda, iremos conseguir ao longo das encarnações. Os sentimentos que retardam a nossa evolução, aí são vários, né? Ódio, calúnia, ganância, avareza, inveja, tanto mais, né? E os sentimentos que nos impulsionam na escala evolutiva são todos os contrários a este, né? Mas com esses dois, que se a gente conseguir, né, amar a Deus sobre todas as coisas, vamos praticar a caridade e a humildade, e aí vamos anular todos aqueles sentimentos nocivos que nós trouxemos dentro de nós durante tanto tempo. Então, tudo no universo caminha para a evolução, mineral, vegetal, animal, luminal espiritual. Então, por tudo isso, a razão de estarmos aqui neste planeta é para trabalhar em prol da nossa evolução espiritual. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode alguém com um proceder impecável na vida atual transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Olha o que a espiritualidade responde: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporta a sua natureza terrena, mas isto não é a perfeição absoluta. Então, isso aqui nos põe para pensar. Porque Kardec não perguntou de alguém como eu. Ele perguntou de alguém com proceder impecável, com uma conduta ilibada, aquela pessoa que alguém olha assim, não sei porque ele não sobe para o céu de verde, tão perfeito que essa pessoa é. E aqui a gente lembra também, a espiritualidade fala, não, porque o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, né? Lá em Lucas 16, na parábola do administrador infiel, quando os fariseus zombam de Jesus, porque Jesus absorve aquele administrador, o que que Jesus fala para eles? Vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Olha a associação aqui. A espiritualidade responde, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Jesus fala, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Olha, você vê, né, como a instrução dos espíritos vem calhar com os ensinamentos de Jesus. E a espiritualidade continua, não termina por aí não. É como a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de atingir a maturidade. Além do mais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então aí a gente observa, né, essa questão, ela cala muito fundo em mim. Porque se a gente analisar muito bem essa resposta, o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, a gente fala, meu Deus, quantas encarnações eu vou ter ainda para me tornar, para atingir um grau de perfeição? Aí os nossos irmãos que acham, né, que vai desencarnar e o espírito vai ir para perto de Deus. Eu falei com essa minha amiga, eu falei, olha, nós, na doutrina, a gente não tem essa ilusão de que vamos desencarnar e vamos para perto de Deus, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Imagine você num quarto escuro e de repente liga uma lâmpada de 150 volts, você não vai conseguir ver nada, você vai ficar meio que cega, porque a luz é tão intensa que você não vai conseguir ver. Então, mesmo assim, é o que é Deus diante da gente. Nós não temos capacidade de chegarmos perto de Deus. Na escala hierárquica, com certeza, os espíritos elevados além de nós já ficamos muito felizes se nós conseguirmos alcançar essa espiritualidade maior que está aqui nesse plano, não porque não possa avançar a mundos mais elevados, mas porque querem trabalhar em prol do nosso melhoramento. E eles continuam ainda na resposta aqui. Quanto mais o homem adianta na vida atual, menos longas e penosas são as provas futuras. Então, quanto mais nós procurarmos trabalhar em prol do outro, porque trabalhar em prol da nossa evolução é trabalhar em prol do outro. Que fazer para nós Como diria Jesus, né? Os escribas também fazem. Se eu amo a quem me ama, que benfeitoria eu tenho nisso? Que vantagem eu terei? Que diferença eu terei daqueles que fazem isso junto aos seus e fazem mal a tantos outros? E o homem, quando ele faz algo que ele se destaca, ele começa, isso em muitas posições, na ciência, na medicina, existem muitas aquelas pessoas abnegadas, mas existem aquelas pessoas também que se acham. A propósito dessa resposta, essa imagem é uma estátua de Moisés, esculpida por Michelangelo. Conta os historiadores que quando Michelangelo viu essa estátua pronta, ele meio que surtou. Ele ficou tão maravilhado com a perfeição daquela obra que ele pega um material de trabalho, um martelo, sei lá o quê, e dá no joelho da estátua e fala assim: és tão perfeito, por que não fala? Então você imagina, aí volta a resposta da espiritualidade, né? O que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Era só uma estátua, né? Imagina se a estátua dá um grito, aí ele ia se achar um semideus ou até mesmo um deus, porque o que ele fez estava tão perfeito que a estátua falou. Na questão 194, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode um espírito puro, um espírito que animou um homem de bem, animar o corpo de um malfeitor, de um acelerado? Aqui a gente volta à mente psicose de Pitágoras, né? A espiritualidade fala: não, visto que não pode degenerar. Então, a teoria de Pitágoras, a teoria do budismo, que eu tenho um irmão budista, que ele ora, ele levanta de madrugada praticamente todos os dias e ora 30, 40 minutos. Porque ele não quer na próxima encarnação nascer uma pedra, nem uma árvore, nem um cavalo. Então, o budismo tem essa teoria. Então, ainda eles estão na ideia de Pitágoras, da mente e psicose. E respondendo a isso, né, a espiritualidade fala: não, porque o espírito não pode degenerar. E eles completam. Essa resposta, ela é longa, ela é muito extensa. Eu sintetizei esse pouco aqui, que eu achei bastante interessante. A espiritualidade fala assim: entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Exemplo: Herodes era rei, Jesus, carpinteiro. Então aqui a gente observa, né, o quanto, né, entre os homens é o que Jesus fala lá, né, em Lucas, né? Aquilo que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. O que a espiritualidade fala na questão 192, o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Bom, meus irmãos, eu agradeço a presença. Eu corri tanto achando que o tempo não ia dar e sobrou. Era isso que eu tinha para falar para nós nessa noite. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero revê-los outras vezes, meu querido Hélio, minha querida Delma, rever mais vezes lá na nossa casa. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que essa chuva traga muitas bênçãos para nós, que afinal estamos, né, precisando, e precisando muito. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.